essa cantiga, sair por essa vida aventureira. Tanta toada eu trago na viola pra ver você mais feliz. Escuto o trem de ferro alegre a cantar na reta da chegada pra descansar. Coração sereno da toada, bem querer. Tanta saudade eu já senti, morena, mas que coisa tão bonita da vida. Nunca vou me arrepender. Escuto o trem de ferro alegre a cantar chegada pra descansar no coração sereno da toada, bem querer. Tanta saudade eu já senti, morena, mas que coisa tão bonita da vida. Nunca vou me arrepender. Coração sereno da toada, vem cá.